avisei a mulher. Quando cheguei em casa foi aquele cabaré. Postaram uma foto no grupo do WhatsApp, eu na frente do paredão, no meio da fuleiragem. Eu fui pra vaquejada e não avisei a mulher. Quando cheguei em casa foi aquele cabaré. Postaram uma foto no grupo do WhatsApp, eu na frente do paredão, no meio da fuleiragem. Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Tava com tanta raiva, me chamou de vagabundo. Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Tava com tanta raiva, me chamou de vagabundo. Vagabundo! Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Vagabundo! Ave Maria! E pensa no vagueiro que na hora ficou mudo. Vagabundo! Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Vai pra vaquejada sem avisar a mulher não, que é problema. Bora que foguete não dá ré. Olha que eu fui pra vaquejada e não avisei a mulher. Quando cheguei em casa foi aquele cabaré. Postaram uma foto no grupo do WhatsApp, eu na frente do paredão, no meio da fuleiragem. Pra vaquejada e não avisei a mulher. Quando cheguei em casa foi aquele cabaré. Postaram uma foto no grupo do WhatsApp, eu na frente do paredão, no meio da fuleiragem. Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Tava com tanta raiva, me chamou de vagabundo. Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Tava com tanta raiva, me chamou de vagabundo. Vagabundo, oh, vagabundo. Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Raiva me chamou de vagabundo. Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Tava com tanta raiva, me chamou de vagabundo. Vagabundo! Eita, mulher brava! Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Vagabundo! Seu vagabundo! Eu pensei num vaqueiro que na hora ficou mudo. Vagabundo! Vagabundo! Ela me esculhambou, foi na frente de todo mundo. Aí é vaqueiro caro, papai. Estourou! Chama! Piseiro da Chapada. André Cedês, o moral de Bicoara.